Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 57, PlayStation 4, perguntas e respostas. Eu acho que a gente já tá meio grandinho, não precisa ficar fazendo introdução mais. Quem é fulano, quem é ciclano, a gente começa logo a falar. Você devia falar assim, a gente tá meio grandinho, não precisa fazer introdução mais. já vai metendo mesmo. É, sem entendeu, esse negócio de... Não tem mais apresentação, mas... É, assim, vamos direto ao ponto, pô. Tá bom? Tá bom. A piada que eu contei no Twitter essa semana foi assim. Tinha um colega meu que tava tweetando cantadas engraçadinhas, aí eu tweetei essa pra ele. O cara chega pra mina na balada e fala: gata, vamos direto ao assunto, né? Afinal de contas, tanto eu quanto você estamos aqui pra mesma coisa. Aí ela: é, pra pegar mulher. Então a gente vai nesse espírito também. Eu tô gravando essa porra toda já, vai tudo pra dentro do podcast, né? Tudo pra dentro. Tudo pra dentro. Pra dentro. Então, beleza, como é que vocês estão? Mais uma semana aí? Tranquilo? Tá massa. Não mudei de casa, comprei uma TV 50 polegadas, minha vida tá uma maravilha. Subindo na vida, hein? Porra, que foda, o italiano ficou triste, não? O italiano ficou triste, não? O italiano já tinha largado ele já. É, o italiano já tinha. Agora eu tô numa outra casa, tô dividindo a casa. Tá uma casa bem legal. É. Agora o que é um africano? Sobra mais dinheiro dele. Hã? Quem que é o cara que. Não. Não, é um cara e uma guria. Ambos são canadenses. Olha só. Olha só, legal, cara. E aí, agora você tá feliz? Você tem 50 polegadas? Porra, cara, parece que tem um cinema no meu quarto. Muito massa. É anatômica? Tá, vamos deixar de besteira, né? Parabéns aí pro Rafa, então. Pois finalmente é, tá virando gente. Isso quer dizer que ele tomou banho? Não, Seco, vamos devagar, né? Tá, desculpa. Não, Pelos. Tá, bobeiras à parte. Aconteceu um monte de coisa essa semana, importante aí, semana passada. E a gente não vai ter como fugir desses assuntos aqui no podcast de hoje, não. Então vamos, a gente já sabe qual vai ser o assunto principal que a gente vai falar, tem perguntas do pessoal sobre esse assunto já para responder também, que eu trouxe também, né, um pouquinho da minha opinião no Quick Quest semana passada, e aí dessa semana a gente vai estender essa mesma discussão. Mas, bom, primeiro vamos, sei lá, falar se tem alguma coisa que vocês querem falar dos jogos que vocês estão jogando aí, tem alguma novidade. Vou começar com o Seco, tem alguma coisa aí para comentar ou não? Não, jogando Neverwinter. É isso aí. É bom, você falou que não, então é não. E você, Rafa? Cara, nada novo, tô jogando Fire Emblem, que já tava jogando isso. A gente tá na maior entre safra, esperando o março chegar. É. Agora que chegou o março. Que... É, fevereiro, sim. Janeiro foi chato mesmo. Cara, é o mês do BioShock, cara. Muito será que é o mês do melhor jogo dessa geração inteira ou não? Bom, pode ser. Ou não, né? Vamos ver. Perguntei pro Ken Levine se ele achava que BioShock, primeiro BioShock, esse jogo da geração ou novo, ele não me respondeu, viado. Pois é. Perguntei pro Ken Levine, é meu vizinho, eu tava na padaria, acho que ele falou, pô, velho, porra, que demora é essa aí, cara? É que ele tá respondendo um monte de gente no Twitter, assim, pessoa que faz perguntas sobre o jogo e tal. Então por que eu não, né? Porque não eu. Não. Claro. Cara antipático, pô. Além de ter pisado no meu pé na GDC. Você podia ter falado isso. Oi, eu sou o cara que se pisou no pé na GDC. Tudo bem. A gente só tem fetiche por pisar no pé do meu pé. Aí, não, pior se ele responde: ah, claro, o Rafael Kunin do podcast. O cara, porra. Responde em português ainda. Ken Levine. Dá o trabalho de botar no Google Translator. Não, não, ele fala português. Imagina, mas tudo bem. E... Mas eu não vou dizer que teve jogos ruins. Começo, achei que na verdade esse começo tá sendo muito bom, cara. Você vê aí, tem Dead Space, Tomb Raider. Aí, yep. E só por isso já digo que bom, é jogo por uns 3 meses, né? É, Sin City semana a semana. Acho que a gente tá bem servido aí, cara. Começou ano, achei que foi bem bom. Esse ano tá. Começou acelerado já. Começou bem bom. Eu não tive a mesma impressão em termos de número de jogos. O Dead Space eu concordo. Mas pela qualidade, eu acho. Fora o Dead Space, mais o que até agora? O Tomb Raider ainda vai sair. Se você tá ouvindo o podcast hoje, ele sai amanhã, né? No dia 7, eu acho, né? Ou 6. Na terça-feira. Ele sai na terça-feira. Dia 5. Eu acho assim, não pelo que a gente jogou, mas se for botar o Fire Emblem, que é um dos melhores jogos de estratégia que eu já joguei, desse gênero. O Dead Space 3, que tá animal, que a gente já comentou sobre ele no podcast passado. SimCity, eu joguei o beta, tá muito massa. Mas não saiu ainda, tô falando até agora. Até agora não tô impressionado. Eu tava comentando que eu concordo com o que você falou, é de início do ano agora, incluindo março. Não, beleza, não, março com certeza vai começar a acelerar. Tem fora os que a gente já falou aí, BioShock Infinite, etc. Ainda tem Luigi's Mansion 2, que eu acho que vai ser legal. O Castlevania, Castlevania vai sair do DS. O Monster Hunter já é em março também, não sei. Ni no Kuni. Tem o Ni no Kuni, que já saiu esse, né? Pois é. Vocês podem falar o quão mal vocês quiserem, cara. Eu acho que Metal Gear Rising Revengeance é do caralho. Você tá jogando, Ciro? Não, eu joguei o demo, mas eu vou comprar com certeza. Tipo, é da Platinum Games e, tipo, eles têm o mesmo espírito do, tipo, que eu acho bacana, assim, o jogo, sabe? É, tipo, a falta de comprometimento, assim, com o sério, sabe? O negócio é gameplay. Eu não sei mais se tá se falando bem ou mal do jogo. O total, cara, descaso com fazer sentido. Cara, eles não querem saber. Cara, eu tô tipo, nem aí pra ti. Eu quero mais do que não, se foda. Não, aí não. História. Deixa você falar, vai. Cara. Ó, eu vou dar dois exemplos aí pra mim, são inspirações de jogo: a Bayonetta e Resident Evil 4. História, who fucking cares? O gameplay é fantástico. E esse aí é um outro, sabe? Tipo, você é um cara de metal com uma espada, corta todo mundo e vai pra frente, sou forte, sabe? E o gameplay é tweakado, é muito, muito bom, assim, sabe? Tipo, o pessoal reclama: ai, não é Metal Gear, vou dar zero pra esse jogo. Desculpa, cara, mas eu acho que você não sabe ler e você deve ser um menino bem desafiado intelectualmente, porque dá pra ver de longe que não é um Metal Gear. Cara, a tua imitação de fanboys da Kojima Productions foi assim, perfeita. Mas eu sei que você não acha que... Tudo bem, eu entendo isso que você falou. E acho até que tem um público até bem grande pra esse tipo de jogo, tanto é que eles fazem determinado sucesso. Mas você não acha que cansa, enjoa... Você só mindless fan. Se a fan fosse tão grande assim, beleza. Mas você não acha que chega uma hora que enjoa esse estilo, não? Mas, então, aí depende. Por exemplo, eu acho que depende de quem tá fazendo o jogo. Por exemplo, A Platinum, então, faz muito bem isso. Eu acho que ele tem bastante humor e, tipo, a história é suficientemente interessante pra você dar bola pra ela. Não é, por exemplo, eu acho que, por exemplo, a Sony leva muito a sério o Kratos no God of War. E aí, por eles tentar criar um background tão complicado pra um cara que só sabe dar porrada, acaba dando muito furo na história, assim, e se acaba, tipo, a história incomoda, assim, sabe? Eu, pelo menos a história me incomoda. E eu acho o gameplay, por exemplo, do Gears of War. Pô, que porra, é God of War, caralho. Do God of War é bacana, mas eu acho que tipo, é muito aqueles time button, assim, sabe? Aperta X agora. Quick time event, Mas isso aí não, isso aí é tipo um milissegundo, sabe? Tipo, um milissegundo que faz você dar o especial, assim. E uma coisa que eu achei fantástica nesse jogo é assim, tem os inimigos, né? Então, por exemplo, é muito fácil ir pra frente só com o forte de todo mundo. Mas o bacana é você poder escolher o inimigo. E descobri que alguns inimigos, se você cortar a mão esquerda, o braço esquerdo e o braço direito, você pode roubar intel, que te dá upgrades, assim, sabe? Então você não pode só matar o cara, assim, tipo, por exemplo, matar todo mundo e não tentar matar o cara que tem os upgrades, assim, sabe? Depois desmembrar ele e fazer os upgrades, assim, sabe? Mas é obrigatório que é uma isso? Coisa... Você pode escolher não, fazer você... assim ou só sair apertando qualquer botão? Não, é... Você só consegue esse tipo de upgrade se você tá. Jogar dessa forma, sabe? Tá, mas você pode... o upgrade não é obrigatório, você pode... Não, é... Entendi. Não é obrigatório. Pois. É, então, eu joguei só o demo, acho que foi o que tu jogou também, né? Aham. Uh-huh. É, então, eu joguei... A minha impressão do demo... Foi, tipo, eu percebi as mesmas coisas que tu percebeu, só que o meu ponto de vista é totalmente diferente do teu, pra variar. Pra variar, o ponto de vista... Tipo, pra mim, o que eu percebi dali é que a ideia original era fazer aquele esquema de tu controlar a espada mesmo, né? Aquela feature de tu controlar exatamente onde tu vai cortar e tal. Que aquela era o core do jogo, eles queriam fazer um jogo ao redor daquilo. Mas daí perceberam que não daria pra fazer isso com boneco em movimento, né? Por algum motivo, por alguma limitação, não daria pra fazer isso ser o core gameplay, que tu corre batendo e fazendo isso ao mesmo tempo. Então daí o combate normal, entre aspas, virou o dito God of War, assim, tu bater, sair correndo e batendo. Porque não ficou mal feito, ficou bem feito, até funciona isso aí, tudo bem. Mas daí eu acho que o que eles perceberam é que ninguém tava usando o esqueminha especial de controlar a espada. Quando tu jogava. Eles tiveram que forçar as pessoas a usar com a feature de tu cortar o braço do cara pra tu ganhar upgrade. Entendeu? É, mas não é forçar, né? Tipo, se faz, você quer, né? Senão não, sim, mas é tipo, se não fosse por aquilo, não teria motivo nenhum de tu usar a espada. Mas aí volta, é a mesma coisa que, por exemplo, o baioneta, assim, sabe? Você pode dar os golpes malucos lá onde ela fica... pelada, só com os fios de cabelo protegendo as partes, assim, matando os inimigos, mas é opcional, assim, você não precisa daquilo. Tipo, ao contrário do God of War, que você é obrigado a fazer aquilo sempre pra matar o inimigo, entendeu? E acho que no God of War também não é obrigado pra tu fazer coisa. Se tu continuar batendo, o inimigo vai morrer. Não, tem inimigo que não morre, assim. Com certeza são obrigatórios, e os inimigos, se você não fizer, vai demorar bem mais, tem fase que é... Na prática é impossível de passar, se você não for. Tem, por exemplo, a Medusa. Você lembra a Medusa? Claro. Se você não tocar a cabeça dela, tipo. Ela tem vida infinita, assim, sabe? Tipo, não tem como, sabe? Mas assim. O ponto é que no caso do Bayonetta, ou do God of War mesmo, aquela feature não é o core do jogo, sabe? A propaganda toda que eles fizeram desse jogo é o controlar a espada analogicamente, assim, exatamente onde tu bate. Tudo sobre o jogo era isso, era cortar, era despedaçar, só que é uma coisa que eles tiveram que te dar uma recompensa pra... Senão não tem motivo nenhum pra tu usar aquilo lá, porque senão não... É imprático, sei lá, tu usar aquilo lá. Entendeu? Essa foi a minha percepção, assim, eu achei forçado, assim, por que que eu... O único motivo de eu usar é eu cortar o braço dele, sabe? Eu não vi mais motivo nenhum. Daí se tu tirar aquilo, tira o God of War com o Cyborg, não é tão lindo. Que se por si só é badass pra caralho, né? Eu discordo que tire um God of War, assim, mas eu entendo se diz, mas assim, eu adoro, assim, então... Tipo... acho que é gosto. E também concordo contigo com a parte ativa, que é óbvio pra qualquer um que tenha dois neurônios que aquilo lá não é um jogo... Metal Gear. Pois é. Mas eu adorei o fato do nome ser Revengeance. Tipo, é uma palavra que não existe no dicionário do mundo, né, cara? E jogos da série Metal Gear, os subtítulos são sempre engraçados ou estranhos, né? Então, tinha Subsistence e os outros que eles lançaram. Entrar de cabeça no nosso assunto da semana, que tal? Pra quem não adivinhou ainda, a gente vai falar sobre o anúncio. Droga! Droga! Sobre a falta de jogos do Wii U. Não, né? Não sabia isso que a gente ia falar. Sobre um anúncio da que a Sony fez do seu novo console da próxima geração, PlayStation 4. Né? Então, bom, a primeira grande coisa que eles falaram na apresentação, vocês devem ter visto, foram as especificações técnicas do PlayStation 4. Então foi revelado que ele é muito mais parecido com o PC. Eu acho que isso é uma coisa interessante pra gente falar. Vai ter 8 GB de RAM, eles, né, não entraram nos detalhes da CPU ou das CPUs, nem da GPU, só falaram que é, entendeu, baseado no modelo x86, no caso das CPUs, e uma GPU de PC modificada. A gente não sabe exatamente, mas eu acho que o mais importante do que você saber qual é o quantos GHz é o clock de cada uma das CPUs, é o fato de que eles estão se afastando um pouco daquela ideia de que o PlayStation tinha que ser uma arquitetura muito particular, muito específica, né, e muito diferente do resto que está por aí. Eles se aproximando do PC, eles facilitam para todo mundo. Foi um ponto até que eu falei no Quick Quest da semana passada. E depois disso, eles falaram bastante sobre as features de socialização e compartilhamento. Então, eles falaram do botão Share, que vai ter no controle, aparentemente, onde você vai poder, dali, né, a qualquer momento, compartilhar experiência de gameplay. Pode ser um vídeo do que você estava jogando. A gente não sabe ainda para que outros propósitos vai ser usado, mas é bem interessante. E também, né, quando eles falaram da estrutura do hardware, eles falaram que vai ter um processador que ele é dedicado só para download e upload em paralelo. Então, por isso que vai ser tão fácil você tanto baixar coisas enquanto joga. Inclusive, eles falaram que, né, para muitos jogos digitais, você vai baixar um pouco do jogo e já está jogando enquanto você baixa o resto, que também é uma coisa interessante, né? E esse processador dedicado é que vai permitir isso. Ao mesmo tempo, essa questão do upload também de footage de gameplay, ou seja lá o que for que você vai subir, que você vai compartilhar, vai fazendo isso enquanto você continua jogando, que a ideia é não te interromper, né? Então achei isso muito interessante. Depois, só resumindo rapidamente, né, as coisas importantes que eu vi lá na apresentação, para depois vocês também darem a sua opinião. Mas aí depois, a parte que realmente me impressionou bastante é do uso da tecnologia Gaikai, que eles vão utilizar. E, como a gente sabe, a Sony comprou a Gaikai. E eles mencionaram coisas como você jogar demos e trials no jogo, você não precisar mais, o desenvolvedor, fazer a demo do jogo. O jogo está lá na nuvem, e o cara que não comprou ainda, ele pode usar a tecnologia Gaikai para fazer streaming daquele jogo para um determinado, entendeu, período de tempo finito aí, para experimentar, e se ele gostar, aí ele compra. Então isso é interessante, você usar a Gaikai dessa maneira. Da mesma forma, para você assistir outras pessoas jogando, achei muito interessante isso, né? O Spectator Mode, né? Você ser um espectador do jogo, utilizando também essa tecnologia, achei legal. E eles falaram também de, né, você juntar o PlayStation Vita com o PlayStation 4. Essa é a parte que eu já não sei se a aplicação vai realmente vingar, mas eles estão dizendo que com essa tecnologia vai ser possível. Então essas promessas de uso da Gaikai me deixaram bem até, né, interessado e curioso de saber como que os concorrentes vão responder a isso. E aí no final eles falaram de alguns jogos. Teve anúncios que eu achei assim, que não acrescentaram nada, como por exemplo a Blizzard dizendo que está portando o Diablo 3 para o PlayStation 4. Entendeu? Eu não sei quem é que se importa com isso. Mas pois é. Entendeu? E a parte dos jogos que eu achei que ficou a desejar, realmente. A gente viu o Watch Dogs, mas a gente já tinha visto o Watch Dogs. O que será que vai ser de tão diferente na versão PlayStation 4 do Watch Dogs, né? E vários outros jogos que foram mostrados lá. O jogo do Mark Cerny não chamou atenção. Não lembro nem o nome, mas o jogo lá onde os bonecos se desmontam e montam. Eu realmente não vi em termos de jogos, que eu acho que é o que acaba vendendo o sistema no final. Não fiquei empolgado, mas achei, no geral, bem positiva a apresentação da Sony, e bem promissora, mas por enquanto são só promessas, a gente nem viu a cara do console ainda, por exemplo. Então foi isso mais ou menos que eu achei. Passar a bola pra vocês aí, pra dar a opinião de vocês, até porque eu já gastei 13 minutos falando disso no podcast da semana passada. Falem aí o que vocês acharam de tudo que vocês viram. Eu achei que tu falou que a gente não viu muitos jogos, muita coisa assim. Eu acho que isso foi meio de propósito, cara, porque é aquele negócio de que eles não podem queimar os cartuchos tudo agora, porque vai ter o contra-ataque da Microsoft, né? A Microsoft logo vai anunciar, e a memória do povo é curta, né? O povo vai achar que porque a Microsoft anunciou depois, vai ser só Xbox, ou seja, lá qual for o nome do console, e vão esquecer do PlayStation. Então, eu acho que eles não estão mostrando muita coisa de propósito, pra depois que a Microsoft anunciar, eles lá numa E3 ou numa conferência própria de novo, jogarem mais informação, entendeu? Pra voltar pra cabeça, pra boca do povo, assim. Eu acho que foi... teve inclusive, quando eu vi na Game Trailers, né? E um cara, acho que foi da Bethesda, acho que foi um dos executivos da Bethesda, que falou que tem muito mais coisas ainda do PlayStation que eles não divulgaram. E daí o cara perguntou se ele sabe de coisa. Não, você sabe, eu sei de tudo. E o cara falou, mas não podemos divulgar ainda, tá? Não sei. Isso aqui tem mais coisa, então. Acho que eles estão segurando, inclusive, launch titles ou jogos exclusivos, né? Porque a gente já conversou até em off, né, Aguilar, que exclusividade vai ser uma coisa foda, assim, porque vai ser a primeira vez que da história dos dois consoles que vão lançar no mesmo ano, assim, que é o que se espera, né, que os dois lancem no final desse ano pra Holiday Season, e se isso acontecer vai ser a primeira vez na história que os dois vão lançar, então vai ser uma competição fodida pra conseguir esse market share, essa base instalada. Se tu compra o primeiro, se tu decidir qual console que tu vai comprar, a maioria das pessoas não tem dinheiro pra comprar os dois ao mesmo tempo, ou muito próximos um do outro. Se não for igual, eu sei que o seu próximo ponto vai ser os jogos exclusivos. Se não for pelos jogos exclusivos, por que diabos você compraria os dois? Sim, exatamente. Se eles vão ser tal muito parecidos, né? Dificilmente uma vai fazer uma coisa. O console vai ser mais ou menos com o mesmo preço, vai ser muito melhor ou muito pior, eles vão ser parecidos. E mesmo se tiver uma diferença, o povão, a massa, não considera, não é uma coisa perceptível. Então vai ter que ser muito. Essa briga vai ser gigante, vai ser muito interessante pra gente, que é quem ganha com a concorrência. Vai ficar de fora só olhando e rindo. Quem que tem mais pra me oferecer? Não, você tem razão. Essa briga de convencer a gente a querer comprar o console deles e não o do outro, entendeu? Isso vai ser muito, muito fascinante. Você tocou no preço, eu acho que o preço vai ser uma coisa importante. A Sony, historicamente, sofre porque não consegue colocar o preço do seu console acessível, né, e perde bastante mercado com isso, pelo menos no início da geração. Aconteceu, né, historicamente aí. E preço então vai ser uma coisa, a outra é a data, né, do lançamento também vai ser interessante. Eu acho que essa é uma coisa que nenhum dos dois vai querer anunciar antes do outro, qual é a data. Uh-huh. Vão... Isso é uma guerra fria, assim. Não, vai você. Eu lavo tu primeiro. Então eu acho que esses dois fatores vão ser importantes. Você falou por que você acha que a Sony não mostrou todas as cartas, eu concordo. Mas das cartas que ela mostrou, você ainda não falou o que você achou. Ah, que eu só queria dar continuidade no trend que tu tava. Uhum. E eu tinha mais uma coisa pra falar nesse assunto, mas agora eu esqueci o que era. Então, tá bom, dá a vez pro seco, depois você volta e fala, se você lembrar. Então, Julião, das armas você falou aí. Deixa eu ver. Teve umas coisas que eu achei interessante. Graficamente, tenho muitas dúvidas e perguntas, né? Na verdade, porque acho que tirando o Watch Dogs, tudo que eles mostraram, assim. Não ficou claro se era tipo gameplay footage ou qualquer outra coisa, sabe? Não, mas o Killzone, como é de costume, era gameplay footage, com certeza. Como a gente já sabe que o pessoal da Guerrilla Games faz, os vídeos deles são todos de verdade, cara. Não, agora, só porque você falou isso, né? O vídeo do Killzone é um exemplo bem grande que eu achei assim. Fora um monte de fumaça e poeira, não tinha nada ali que parecesse próxima geração pra mim, entendeu? Não me surpreendeu nada. Uma perguntinha só. Vocês como programadores que entendem bem mais disso do que eu, vocês acham que o salto pra próxima geração vai ser mais do o quanto pode ser processado ao mesmo tempo do que o que pode ser processado? Tipo, em vez de ser muito mais bonito, vai ser muito mais coisas acontecendo? Quantidade, não qualidade, que você tá perguntando. Tipo, por exemplo, ter muito mais boneco com IA complexa ao mesmo tempo e ter toda aquela fumaça volumétrica e areia e neve, tudo, todas essas coisas complexas de se fazer. Eu acho que uma parte da qualidade vem da quantidade e uma parte não vem, porque se eu puder simplesmente jogar polígono no problema, eu posso conseguir mais qualidade. em termos de gráficos, né? Mas tem muitos outros efeitos, muitos outros... Por exemplo, efeitos volumétricos é um grande exemplo, que não é simplesmente com polígono que você faz, né? Você precisa realmente ter poder de processamento, às vezes não tão paralelizado quanto as GPUs tradicionais, para você fazer uma boa implementação de um efeito volumétrico. Então talvez essas máquinas novas vão permitir, entendeu, que você pegue aí os papers do SIGGRAPH, que é o simpósio de computação gráfica, né, mais importante do mundo, de 5, 6 anos atrás, e implemente eles em tempo real nos videogames. É, então, eu acho que em termos de qualidade gráfica, é daí que vai sair o salto. É, agora, aí você citou no mesmo balaio, por exemplo, IA mais complexa. Né? Então, tipicamente você usa CPUs, não GPU, para fazer o processamento de IA. Então, eu acho que o salto... É, em termos de CPU e principalmente de memória, que não se esqueça, né, a gente está indo de 256, 512 MB para 8 GB. Né? É. Eu acho que esse... Então, era mais nesse sentido que eu... Mas mais memória não quer dizer só maior quantidade, você pode dar também maior qualidade, porque a memória antes era tão escassa que a implementação complexa que você queria fazer simplesmente não era possível. Então não é que você vai botar, tenho mais memória, vou botar 200 vezes mais do mesmo carinha burro. Às vezes eu posso fazer 10 do cara muito mais inteligente do que os que eu tinha antes, entendeu? Então, dar um exemplo prático em relação tanto talvez de gráfico quanto de memória, streaming de levels, por exemplo, tu acha que vai ser muito mais rápido e tranquilo de fazer streaming de mapa aberto e coisas assim, tipo um GTA, por exemplo? Eu acho que esse é mais um fator em que a memória ajuda, mas o outro limitante aí também é o acesso, seja qual for a mídia na qual o jogo está armazenado. Se você está mantendo o jogo em disco e não está instalando o jogo, o streaming fica prejudicado. Por mais que você tenha memória pra cacete, se a sua banda para ler da mídia não for boa o suficiente, não adianta nada. Então, talvez você seja obrigado a instalar os jogos. A gente não sabe ainda como é que esses detalhes vão ser resolvidos, mas então não é só CPU e memória que vão ajudar esse tipo de técnica a ser mais utilizada, entendeu? É a minha opinião, pelo menos. É, o Rage é um bom exemplo disso, né? Dessa geração. Se você instalar ele, a parte de streaming fica quase perfeito. É isso aí. Então, é um excelente exemplo. Então, Seco, o que mais que você achou disso que foi mostrado? Você já falou aí que os jogos não te chamaram muita atenção, também a mim também não. E o que mais que você achou? Achei meio estranho o pessoal do Heavy Rain, sempre esqueço o nome do cara. Quantic Dream, mas... David Cage. O primo do Johnny Cage. Eu conheci ele pessoalmente, ele é gente boa pessoalmente. É, entendi. Aí ele... Não, porque achei a frase mais sem, tipo, sem contexto nenhum. Não, agora... Mas a gente fazia, como que é? Os bonecos com 15 mil polígonos, a gente vai fazer agora com 30 mil polígonos. Tipo... hã? Tipo, hã? Com cuidado, eu não entendi. Sabe, não sei se vocês quiseram talvez dizer que se a gente acha pro pessoal leigo, né? Se tá tudo bonito agora, imagina como vai ficar com o polígono. Não, garanto que... Depois dessa, o pessoal foi pros fóruns, né? 30 mil polígonos, vai ser foda! É tetra! É Não, tu não entendeu! 30 mil! Quer dizer, é um número que não significa nada pra eles, mas só porque o cara jogou assim, entendeu? Pois é o tipo da coisa que sem contexto fica nada a ver, né? Exato. Se tivesse um pouco mais, mas eu fiquei bastante impressionado com os rostos que eles mostraram, apesar que um rosto num quarto escuro em 3D você pode colocar quantos polígonos você quiser, né? Mas acho que o demo que mais impressionou... Rosto por rosto tem demo da NVIDIA de 5 anos atrás que tinha um rosto foda também. Pois é, a capa do próprio do GPU Gems, é ridícula. Mas assim, eu acho que o que mais me chamou a atenção de todos os vídeos mesmo lá foi o Deep Down, que da Capcom. Lembrou muito Demon's Souls e me lembrou muito o jogo de dragão deles, esqueci o nome. É, porque eles são um RPG de dragão, que eu esqueci o nome da trilha. Enfim, eu achei bonitão o fogo volumétrico. Até a gente ficou discutindo bastante sobre isso pra ver, tipo, se era ou não, né? Se era de verdade ou não. Porque, pô, o fogo volumétrico refletindo no escuro é uma coisa, tipo, não trivial, sabe? Principalmente tanta coisa envolvida aí, e, tipo, talvez pela... Talvez seja possível no lugar limitado, espaço, assim, tipo, um cenário muito escuro e tal, mas eu achei que ficou massa, assim, sabe? Ficou bem... Tipo, talvez aquilo seta o tom, assim, do Next Gen, sabe? E Square Enix mostrando o vídeo do 1943, de novo, o mesmo vídeo que todo mundo já viu 800 vezes, o anúncio sobre um anúncio, pra variar. A parte de jogos eu também fiquei bem decepcionado. Eu vou dizer assim, sinceramente, eu acho que a única que mandou bem, na minha opinião, foi o Ubisoft mostrando Watch Dogs, porque foi a única que mostrou um jogo, sabe? Uhum. Tipo, você olha pra aquilo e diz assim, bom, não dá pra dizer, porque aquilo que eu vi tava no stream, então não dá pra dizer se é melhor do que olhando no Xbox ou PS3, mas assim, enfim, tava bonitão, tava vendo um monte de efeito massa, um monte de coisa acontecendo, assim, sabe? E, tipo, você vê que é um jogo, sabe? Você não é uma animação bonita, sabe? Eu acho que isso achei massa. Assim, e outra, dá pra entender como é que se joga aquele jogo. Que a maioria dos outros que foram apresentados, você não tem nem como entender ainda o que você tem que fazer. Pois é, e já vou botar um gancho pra você. O que você achou dos meninos brincando com os PS Move, Guilherme? Você que é fã do PS Move. Eu acho que eu nem vi essa parte, não sei do que você tá falando, não. Ou então eu bloqueei do meu cara pro dele e ignorou. É o pessoal do Media Molecule mostrando. É uma. Tipo, usando os fantoches. Exatamente. É, eu acho que eu fui no banheiro nessa hora. Eu não lembro. Então. Já consegue esquecer, né? De propósito. Não. Não, é sério, eu não sei do que você tá falando mesmo, não. Eu perdi esse pedaço aí. Porque realmente a apresentação foi durante o horário de trabalho. Eu tava meio ocupado ao mesmo tempo fazendo outras coisas, então eu, às vezes, quando eu via alguma coisa que não me interessava muito, eu já, entendeu, eu desligava um pouco dali, ia fazer outra coisa, depois voltava, então não sei do que você tá falando. Pois é. Mas acho que de tudo do overall, assim, que eu achei mais legal é o anúncio de que vai ser uma arquitetura mais próxima ao PC, né? É. Apesar de que tem arquitetura dedicada, tem suas vantagens, assim, mas... É massa, assim, pro desenvolvedor vai ser mais fácil, provavelmente vai ser mais fácil até pra fazer ferramenta pra pessoal desenvolver, né? É, pra ferramentas vai ser mais fácil pra você achar mão de obra que, entendeu, o cara, se ele é um especialista em PC, a chance dele saber fazer de tudo um pouco no PS4 vai ser maior. Enquanto que o PS3 precisava você estudar a máquina, estudar as SPUs e aprender realmente de novo. Como desenvolver certas partes do seu jogo para você se tornar um especialista no PS3 e também no PS2, etc. Historicamente, a Sony, né, e a Nintendo têm essa, né, esse jeito, né, essa tendência de fazer seus consoles de uma maneira muito específica, muito diferente do PC, e isso fazia com que os desenvolvedores tivessem que gastar muito mais tempo e dinheiro aprendendo. Isso eu achei que é uma diferença importante mesmo. É, mas mesmo, eu tava falando mesmo também do por exemplo, PSN, Xbox Live, fazer jogo pra essas plataformas, assim, sabe? Acho que vai ser mais fácil, você não vai precisar mais fazer um, por exemplo, eu não sei o nome da plataforma, como é que programa, mas imagina, sei lá, você não precisa fazer um wrapper em cima do PS3 mais pra pessoal desenvolver, sabe? Porque o pessoal tem acesso às DevKits, o pessoal pode desenvolver direto, sei lá, usando até o Visual Studio em casa. Sabe? Quem sabe você não precisa nem do DevKit na maior parte do tempo, né? E isso já vai facilitar muito para o desenvolvedor de menor porte, né? Se você, se você derrubar essa barreira. Inclusive, eles mesmos falaram que eles vão dar suporte para o pessoal se autopublicar, né? Então, não sei como que eles vão fazer isso. Pois é. Essa é uma parte, como a gente estava falando, que está muito incerta como vai ser feito, mas pelo menos demonstra a intenção. E a outra coisa que eu ia dizer é que, mal ou bem, o Steam tem tentado fazer alguma coisa parecida, ou pelo menos com a mesma intenção, que é de abrir para o desenvolvedor, tornar talvez mais fácil, ou ter um outro mecanismo melhor para você descobrir os jogos que você quer, que esse é um dos grandes problemas. Da App Store, do próprio Steam atualmente, com a quantidade de produtos em oferta, você, como é que você faz para descobrir o produto que você quer? E como desenvolvedor, como é que você faz para os seus produtos serem descobertos? Então o Steam tentou aí com Greenlight, né, tem prós e contras dessa abordagem. Então talvez a Sony esteja prestando atenção nisso e querendo, vamos dizer, realizar o mesmo objetivo, mas a gente não sabe até agora de que maneira, né, com que proposta. Mas eu acho que, contanto que pelo menos algumas das barreiras mais difíceis aí já sejam quebradas, como por exemplo a necessidade do Dev Kit, eu acho que é uma coisa positiva. Mas vamos ver como é que eles vão implementar o programa de publicação, autopublicação dos jogos na rede deles, né? A gente não sabe nada ainda, nenhum detalhe, vamos esperar para ver como é que vai ser. Porque a própria aquisição do Dev Kit é uma burocracia do caralho, né? Pois é. Porque é uma coisa muito importante para eles, né? Não pode simplesmente distribuir para quem quiser. É material delicado aquilo lá, né? Principalmente esse ano vai continuar, né? Vai ser, porque a plataforma não foi mostrada ainda, mas indo para frente também, quer dizer, é um material, como você falou, é uma unidade capaz de depurar o console deles, entendeu? Que tá aí, né, nas mãos de milhões de pessoas depois, né, de lançado e de comprado. Então não é uma coisa que eles tratam sem cuidado realmente, não. O que mais que vocês viram? E tem mais alguma coisa pra gente falar sobre a apresentação no geral, ou vamos pras perguntas? Então, eu nem comentei o que eu gostei e o que eu não gostei ainda. Mas eu achei bastante interessante o negócio do share, que tu comentou antes, isso acontece bastante, assim. Eu tava jogando Skyrim no outro dia, por exemplo, tô jogando com arqueiro agora, que, pô, acertou uma flechada na cabeça de um alvo em movimento do outro lado de um rio lá na puta que pariu. Pô, eu queria poder gravar um videozinho pra botar no Facebook, alguma coisa assim, sabe? Ou pô, pra mostrar pro pessoal, tipo Sniper Elite, sabe? Que jogo é com coisinhas precisas, assim, momentos precisos que tu consegue, sei lá, o próprio, como o FIFA já faz, que tem uma ferramenta própria, né, de tu gravar replay, eu acho que isso podia, se fosse uma coisa do console, sabe? Que um monte de gente falando, aquele botão share, nada a ver, vai virar um joguinho de Facebook, tu tem que acabar dando share em tudo. Eu acho que é justamente o contrário, sabe? Que se o controle tá me possibilitando isso, tem um botão que eu aperto no controle, que o próprio sistema operacional do console vai tratar disso pra mim, é menos uma coisa pra quem faz o jogo se preocupar e integrar com o jogo, sabe? Você não precisa botar um menu de share e ficar te perguntando se tu quer compartilhar, sabe? É uma coisa que tá ali, se tu quiser tu faz, é um botão. É como já existe o botão select, botão start, botão option, seja lá. Não, e outra coisa é o que tá do outro lado também, porque se cada jogo tiver que fazer a sua implementação, aí onde que esses vídeos vão ficar? Cada jogo vai ter o seu repositório. O da EA, do FIFA no site do EA Sports Football. O do Just Cause é no site deles, entendeu? Então, dessa forma, sendo unificado e sendo por conta do first party, né, do dono da plataforma, é melhor para todo mundo, eu acho. E você pode, inclusive, eu agora não mais preciso, entendeu? Quero ver os vídeos do FIFA, do Rafael, vou num lugar. Eu quero ver os vídeos do Just Cause, vou em outro. Não, agora eu poderia, inclusive, na própria PSN, vou lá no perfil do Rafael e vejo os vídeos dele de todos os jogos que ele jogou. Entendeu? E tudo no mesmo lugar, tudo com o mesmo formato. Então isso eu acho também interessante pra você, entendeu? Transformar isso numa parte fundamental da sua rede, entendeu? Eu acho que essa aqui é a intenção. E como você falou, cara, é ótimo pro desenvolvedor, porque é menos uma feature que ele precisa fazer. Então tá, vamos pegar algumas perguntas que os nossos ouvintes e leitores mandaram pra gente sobre o assunto PS4, pra gente comentar. A primeira delas é o Marcelo Martins, que veio perguntar pra gente o seguinte: vamos supor que o próximo Xbox seja uma máquina tecnicamente inferior ao PlayStation 4. Vocês não acham que os jogos acabariam sendo nivelados pelo menor denominador comum? Ou seja, eles seriam os melhores possíveis no Xbox e rodariam bem, mas talvez não no máximo, no PS4, mas sem grande diferença entre os dois. O que vocês acham sobre isso? Fernando, vou deixar você responder essa daí pro Marcelo. Você acha que era isso que aconteceria? Caso, vamos dizer, um dos dois videogames seja menos poderoso do que o outro? Acho que tem uma variável que a gente não sabe dizer quanto do mercado adotaria o PS3, né? Que eu acho que se tivesse um sharehold muito maior do PS3, eu acho que o pessoal ia se esforçar para fazer uma versão que fosse do PS4, perdão, uma versão que fosse muito melhor pro PS4 e ia fazer um downgrade. Porque em geral o pessoal quer agradar um maior mercado, né? A gente tem, acho, essa concorrência, essa coisa muito par, porque os dois consoles da geração atual são muito equivalentes. Acaba que o Xbox tem suas vantagens e algumas vezes acaba nivelando por baixo, né? O Marcelo está falando do lado do PS3, mas eu acredito que se o Xbox tivesse, por exemplo, 75% do mercado, acho que isso ia ser um pouquinho diferente, assim, sabe? Mas faz sentido. Eu acho que tudo depende de quantas pessoas adotariam, como o mercado estaria na hora de sei lá, que o pessoal fosse desenvolver o jogo. Posso dar um pitaco de leigo aí no assunto? Não, você tá longe de ser leigo, velho. Fala aí. Não, esse lado técnico eu não imagino muito, tá? Não sou leigo mesmo. Vocês não acham que isso já acontece na geração atual? Você roubou a minha resposta, seu filho da mãe. Porque, não, mas a minha opinião é por causa que os jogos exclusivos, normalmente, eles são muito melhores do que os jogos que são de múltiplas plataformas. Se pegar o Uncharted, nenhum jogo do Xbox consegue ser tão bom, tecnicamente. Sabe, se tu pega um jogo exclusivo, acho que pega até os Gears of War, quando foram lançados, eles, na época que foram lançados, o primeiro e o segundo, eles eram muito foda, assim. E como não tem uma plataforma pra nivelar, eles podem fazer o máximo que eles conseguem. Mas essa é a minha visão de fora, de leigo, de quem não é programador. Sabe? Eu acho que isso já acontece. Um pouco do que você falou faz sentido, que quando você desenvolve especificamente pra uma plataforma e você tem certeza que não vai precisar nunca portar pra outra, como é o caso do Uncharted, né? Eles são da Sony, então, né? Naughty Dog, bom, a Sony não acho que não é dona deles ainda, mas eles são exclusivos da Sony historicamente, né? Então você pode aí implementar vários pedaços do seu jogo usando o que aquela plataforma tem de melhor, sem ter o medo de que não será que isso vai funcionar na outra, né? Ou será que eu vou encontrar uma maneira tão eficiente quanto para poder fazer esse mesmo efeito na outra? Então, quando você não tem essa preocupação, realmente você pode espremer o máximo de poder de processamento da máquina, eu concordo. Agora, eu acho que além do que você falou, Rafa, a pergunta do Marcelo também ela se aplica na geração atual de uma outra maneira mais inusitada. Acho que como o Seco falou, o tamanho do mercado é que acaba ditando tudo. E nessa geração a gente viu o quê? A Nintendo, com uma máquina totalmente diferente e em muitos aspectos inferior às outras duas, mas que tinha um mercado muito grande, também um mercado bem diferente das outras duas. E aí os desenvolvedores, eles ficaram na situação onde eles precisavam fazer os jogos exclusivos, né, ou pelo menos assim, mais apropriados para o mercado e o tipo de máquina que era o Nintendo Wii, e jogos totalmente diferentes do que isso para os outros consoles. Então, se a diferença entre as plataformas for gritante, eu acho que isso vai fatalmente acontecer de novo. E sorte da plataforma mais fraca que ela ainda tenha algum mercado relevante. Porque se ela não tiver nem o poder de processamento e nem o mercado, aí ninguém vai querer fazer jogos para ela mesmo. Que é o que eu tenho medo, por exemplo, que aconteça com o Wii U. Né? Que a gente, todas as especulações que a gente vê e o pouco que a gente ouviu falar, por exemplo, do PlayStation 4, já deixa, né, muito provável de que o Wii U não vai ser uma máquina que consiga chegar no mesmo patamar de poder de processamento. Então, se eles não tiverem isso e não tiverem o mercado, né, que o Wii a gente acha que foi meio que uma aberração, uma coisa que não vai acontecer de novo com a mesma proporção, então é aí que eu tenho medo de que ninguém mais decida fazer jogos para essa plataforma. Então, eu acho que o caso extremo do que o Marcelo pergunta seria o que a gente até já viu nessa última geração com o Wii. Agora, eu sinceramente acho que não vai ser o caso entre o novo Xbox, seja lá quem for, e o PlayStation 4. Eu acho que se ambas as fabricantes forem espertas o suficiente, você vai ter duas plataformas que são parecidas o suficiente para que você não, o desenvolvedor não precise fazer o jogo tão diferente assim do ideal para caber nessa ou naquela plataforma. Eu acho que vai ser até mais próximo do que da geração passada, onde o 360 e o PS3 já tinham uma quantidade aí de diferenças bem grandes na sua estrutura. Eu acho que essa diferença vai ser menor na próxima geração. Então acho que esse problema não vai se aplicar tanto. O que você acha, Fernando? Então, eu só queria comentar assim, se a gente fosse olhar nesse ano passado, aí, por exemplo, quando o Super NES apareceu, o mercado do Super NES era tão ridiculamente gigante comparado com o Mega Drive, e o Super NES era tipo, muito melhor, tipo, quase não saía jogo para Mega Drive, quando saía algum jogo que fosse um port, era um, ou não era nem um port, era um jogo novo, sabe? Aí, depois teve todo o esquema do PS3, o PS2, onde tipo, PS2 tinha todo o mercado, assim, mesmo que o GameCube e Xbox fosse melhor, os jogos eram tudo, eles, como eram tão diferentes, faziam tudo pro PS2, né? Eu acho que nessa geração tem uma coisa importante, que assim, todo mundo desenvolve em PC. Então todos os jogos que saem para todos os três consoles, pro Xbox, PC e PS3, definitivamente todos os jogos de PC são muito superiores, assim. É, porque o PC andou pra frente, obviamente. Exatamente. Então se a gente tiver um hardware melhor, muito mais próximo ao PC de desenvolvimento, então a qualidade que o dispositivo vai perder é muito menor comparado se tiver uma coisa muito inferior. Então eu acho que nesse caso não vai, porque como as plataformas são muito parecidas, eu acho que nivelar por baixo não vai mais ser uma necessidade, assim, porque você tem, sabe, hoje em dia entrar você meio que nivela por baixo, mas não se nivela por baixo, porque assim, jogo que sai pra PC sai muito melhor, entendeu? Você só diminui a qualidade dos assets. Então se um dos consoles é muito mais próximo ao PC, vai diminuir muito pouco. Eu acho que não vai acabar perdendo, sabe? Eu acho que se fossem plataformas muito diferentes, eu acho que isso aí seria mais plausível, assim. Mas é igual a gente falou, se elas forem realmente tão diferentes assim, vão acabar saindo jogos diferentes pra elas, né? Como aconteceu com o Wii. Exatamente, isso aí. Né? Você está ouvindo o PodQuest. Então tá respondido aí a primeira pergunta do Marcelo. A gente tem uma outra pergunta que chegou por e-mail do Leonardo Fagundes, mas eu acho que a gente até, sem querer, já respondeu ela. Porque ele queria saber, assim, quais são, o que mais a gente ganha, e foi até uma pergunta que o Rafa mesmo fez pra gente, né? O que mais a gente ganha quando a gente tem mais poder de processamento, ou mais memória, ou uma placa de vídeo melhor? Ele quer entender um pouco mais do impacto do hardware mais poderoso na maneira de você desenvolver o jogo e naquilo que você pode ou não fazer no seu jogo. Então, acho que lá no começo a gente já falou bastante sobre isso, já respondeu a pergunta dele. Então, vamos para a próxima, que é a do Felipe Balmel. Ele até mencionou uma notícia aqui que eu não conhecia e até agora não encontrei um link para ela. Ele falou que a EA recentemente deu a entender que os preços dos seus jogos irão subir, o que vai em contrapartida à Sony, que declarou que os preços dos jogos do PS4 vão ser $60. Eu não vi essa notícia sobre a EA, mas acho que a gente pode, sem falar em... Diga aí. Eu sei o que ele tá falando. Então, não, conta pra gente aí. Foi uma notícia na Gama Sutra que ele falou, o pessoal da EA falou que, tradicionalmente, quando muda a geração, os jogos sobem $10. Uhum. Mas eles já se retrataram, acho, né, inclusive. Não, foi isso que eles queriam dizer. Não, mas o que ele tava comentando... Não, se você... Que assim, o problema é... por exemplo, se a EA fala qualquer coisa, o pessoal vai copiar a frase mais interessante pra fazer hype no site deles e coloca lá. A frase que vai dar mais impacto. E aí, se você volta na fonte e lê, né, como a gente tá lendo aí, a gente recebe sempre a fonte, então é muito mais fácil. Então, basicamente, o que ele falou é que não vê razão pra ter esse leap, porque ele falou, de plataforma era 49, foi 59. E ele falou assim, que tradicionalmente seria 69, mas não vê razão pra ter isso. Então, foi assim. Ele falou uma coisa, falou que tradicionalmente tem um salto de preço, daí os tabloides, né, já colocam, jogos da EA vão ser muito mais caros. Esse é o problema de todo mundo sempre querer fuder te taxar de malvado. Porque toda vez que o cara fala alguma coisa, tipo, massa, assim, ninguém presta atenção, sabe? Todo mundo começa a falar e ninguém lê os artigos original. Você vai só nos posts, vai só na frase, assim, ó. Essa é isso que é a empresa do mal, o demônio, ah, inferno. Mas, desse assunto já da EA, teve duas coisas legais que aconteceram nessa última semana passada. Foi um da própria EA falando que todos os jogos deles do futuro vão ter microtransactions, né? E daí a internet entrou em rage. Caiu de pau. Daí o Cliff Bleszinski, né, o Cliff Bleszinski escreveu no blog dele, defendendo a EA de que isso é inevitável e que se tu não gosta, não compra. Quem decide é o mercado. Mas a outra questão também é o seguinte, Rafa. Eu acho que ele tá certo, isso é a opinião que eu tenho também. Qual é o jogo hoje que não tem microtransaction de algum modo, por exemplo, map pack, DLC, sabe? Não quer dizer que vai ser o microtransaction de $1 pra você ganhar um power up, entendeu? Depende de quanto micro. Mas sabe qual é o problema? Eu vejo que o grande problema de tudo que acontece é que a EA tenta ser transparente pro consumidor em relação a isso, enquanto os outros não falam, entendeu? Então, porque a EA fala, tipo, todo mundo faz. É tipo, eles esperam empresa, inclusive a EA falar pra eles poderem fazer e ficar tudo bem, porque a EA que vai levar a culpa, entendeu? Porque o Online Pass foi assim, o Online Pass foi exatamente isso. A EA falou que ia fazer, que o cara que compra o jogo novo na loja não perde nada, entendeu? Mas o cara que compra usado vai precisar comprar o Online Pass separado. Aí, EA, filha da puta, não sei o que, todo mundo reclamou. Fair enough, não tô nem discutindo esse ponto nesse momento. Mas aí todos os outros publishers fizeram a mesma coisa, entendeu? E os outros publishers, tudo bem. Então, não é nem porque a gente trabalha com ele, mas mesmo quando antes de eu trabalhar com ele, dava pra ver isso, tipo, qualquer coisa é razão pra bash, sabe? Tipo, é uma empresa que é aberta, assim, sabe? Tipo, a gente vai fazer isso por causa disso, sabe? Tipo, o mercado tá com... descobrimos que todo mundo gosta de gastar grana com isso. Então a gente disponibiliza mais, se você quer gastar dinheiro, todo mundo... Porra! Gastar dinheiro, não compro mais essa merda! Vai roubar meu dinheiro! Tipo, o quê? Gastar dinheiro pra comprar jogo? Onde já se viu isso? Tem 69 mil botão pra você chegar e dizer sim, eu quero que você tire dinheiro no meu cartão de crédito, sabe? Tipo, não é você bota o jogo e começa a debitar, sabe? Não é tipo gasolina que você bota o bagulho no videogame e vai debitando, sabe? Então, eu acho engraçado, assim, essa notícia, na minha opinião, foi completamente, como posso dizer? É que nem o cara que dá 0 ou 4 no jogo no Metacritic só pra ganhar page hit. Eu tive discussões desse tipo com os designers aqui da The Ocean. Tem um negócio seguinte, que a indústria está traumatizada. A indústria de consumidores. Não, os consumidores estão traumatizados porque quando tu fala microtransactions, essa expressão, tu já vem Farmville na cabeça, sabe? Já vem esses jogos de Facebook que eles tornam o jogo pior de propósito para poder te cobrar para deixar o jogo menos pior. Isso é o que existe na cabeça das pessoas de microtransactions. Entendeu? Que daí, o que eles pensam é, como é que eu vou poder confiar numa publisher que ela não vai deixar o jogo pior pra me cobrar pra deixar ele melhor, sabe? Pô, do mesmo jeito que tu confia que eles vão fazer um jogo bom e não um jogo ruim, sabe? Tu sempre, quando tu paga os teus $60, $60 significa que tu tá confiando naquela empresa. Isso tu sempre fez, tu que nunca pirateou, né? Sempre fez. Vocês dois, hein? Sabe? Isso sempre existiu, sabe? Se isso é uma questão de confiança, toda vez que tu paga $60 no jogo, tu já tá confiando, sabe? Eu entendo esse trauma que as pessoas falam, microtransaction é que nem social games, é a mesma coisa. A indústria foi traumatizada por jogos desse tipo no Facebook, jogos sociais, né? Digamos, jogos de Facebook, jogos sociais não é mais. Quero evitar falar isso, porque jogos sociais deveria ser uma coisa boa, não uma coisa ruim. Esses jogos de Facebook traumatizaram as pessoas, né? Nesse sentido, assim, que... Pô, tu vê, por exemplo, vamos citar o próprio FIFA, mas acho que o FIFA é como é um o Ultimate Team é um side product, assim, acho que não é... Vou falar do Mass Effect, por exemplo, do multiplayer do Mass Effect. Tem muita coisa de microtransaction ali, né? Que toda a progressão do jogo envolve tu comprar alguma coisa. Tu compra com as moedas que existem no jogo, né, que tu ganha jogando, e se tu quiser, né? Se tu quiser, que agora, se aproveitar de uma promoção, coisa, daí tu pode, se tu quiser, tu gastar dinheiro. Tu gastar os Microsoft Points, ou seja lá o que for. Sabe? E tu não vê que a EA fez o jogo pior, fez o multiplayer pior, desbalanceado, sei lá o que for, pra tu ser obrigado a comprar pra deixar o jogo menos ruim. Não, o jogo é exatamente o mesmo. Se tu comprar ou não comprar, o jogo é exatamente o mesmo. A tua progressão, o que que tu pode ter, o que que tu não pode ter, isso é tudo igual. Entendeu? Acho que é só um trauma, assim. Que... Eu concordo, mas agora eu queria dar uma resposta mais direta pra pergunta do Felipe, sobre preço. Eu acho que até o motivo pelo qual a própria pessoa aí da EA que falou isso disse que não fazia muito sentido aumentar o preço, eu acho que é assim. Você já tá falando de um mercado retail que tá historicamente aí com problemas, né? A gente vê que a venda em loja tem caído, ou pelo menos não tem crescido. Então aumentar o preço não vai fazer nenhum favor para que esse quadro melhore, né? Pelo contrário, vai piorar. E além disso, se você falar, então não é... Mas não estamos falando mais tanto de distribuição retail, né? Estamos concentrando mais na distribuição digital. Na digital também não tem grande motivo para você aumentar o preço, porque ela custa menos, né? Você não tem a manufatura, né? Você, a banda de download é do próprio cliente, né? Claro, você tem que ter o servidor para servir esses dados, mas historicamente aí a gente sabe que custo de você por cópia vendida, né, de você publicar um jogo digitalmente é muito menor do que o custo para você colocar o jogo na prateleira da loja, sem falar do fato da prateleira é uma coisa física, um espaço limitado, e a prateleira virtual é virtualmente ilimitado, né? Então tudo isso, eu acho que tanto se você está falando de retail, você não pode aumentar o preço, porque você vai, entendeu, prejudicar ainda mais um mercado que já está com problema. E no digital, você não vai aumentar o preço, porque o custo dele é muito menor, você não tem motivo para fazer isso. Pelo contrário, você quer encorajar que os consumidores consumam ainda mais no modo digital, porque a gente sabe que, historicamente, que sobra mais dinheiro para o publisher e para o desenvolvedor dessa forma, porque tiram um intermediário do caminho. Então, é por isso que eu acho que realmente não faz sentido você falar de aumento de preço, mas é claro, não dá pra gente hoje garantir que não vai acontecer, entendeu? Com certeza, porque tudo pode acontecer. A gente não sabe, mas se os publishers e os donos de plataforma forem espertos, eles não mexeriam, eu acho, né, na minha opinião, não mexeriam no preço para não prejudicar ainda mais esse mercado. Dito. Então, beleza, ó, a gente já respondeu aí algumas perguntas de vocês, nosso tempo também já está se esgotando. Vou deixar só considerações finais aqui sobre o PlayStation 4. De cada um de nós, né? Queria que vocês dissessem, Fernando, Rafa, no geral, né? A gente falou de detalhes, mas agora no geral, foi positiva, foi mais ou menos, foi negativa essa apresentação? Como é que vocês acham aí que a expectativa para o PlayStation 4 está? Se vocês agora, depois do que a Sony anunciou, estão com mais vontade do que talvez tivessem antes de comprar um PlayStation 4 versus outra plataforma que vocês poderiam comprar. Queria saber isso, como é que você ficou o sentimento geral depois da apresentação. Vou começar com você, Fernando, diz pra gente o que você achou. Então, eu gosto da abordagem da Sony em relação ao console deles, desde o PS3. Eu fiquei bem empolgado, curioso pra ver como é que o controle funciona, o que o pessoal criativo, tipo o Rafa, vai fazer. Certo. Mas tô bem mais curioso, assim, sobre a parte online, sabe? Como é que vai acontecer com a parte online? Porque a gente viu que nessa última geração a parte online foi a onde que mais influenciou a escolha de compra de console, pra quem que as grandes fazedoras de jogos faziam, né? Tipo, Call of Duty tá muito focado, tendo em vista que a Blizzard e a Activision estavam bastante presente lá. Quero ver se, mesmo depois de ter sacaneado o PlayStation essa geração inteira, né? Vamos ver o que acontece. E aí, e mais, tipo, mais memória, mais recurso, mais chance do pessoal criativo poder criar uma experiência mais bacana. É isso aí. E você falou uma coisa importante também, a gente até agora não sabe como que vai funcionar a questão da assinatura das redes online. Porque um outro fator que favoreceu o PlayStation 3 na última geração é o fato do serviço online dele ser gratuito, enquanto do Xbox Live era pago, o Gold, né? Então a gente ainda não sabe como é que vai ser isso na próxima geração. Pode ser mais um fator aí para diferenciar as plataformas, vamos ver. E você, Rafa, sua impressão geral assim, sobre o que a Sony apresentou até agora? Geral foi bem positiva, cara. Tem dois motivos principais, assim, gerais, que significam que a Sony tá aprendendo com os erros, né? Digamos assim, um deles é a aproximação da plataforma do PC, né? Que é um negócio que o pessoal reclamava que é difícil de fazer, Uns diziam que é fácil, os first party diziam que é fácil, e os third party falavam que é difícil. Daí ia resolver esse problema, vai ser fácil para todo mundo e pronto, ótimo. Aprenderam com esse erro. O segundo, que é um erro, que é o motivo de qual eu não tenho mais um PlayStation 3, inclusive, é o social dele. Ele não vem com headset. Então, se tu quiser se comunicar com as pessoas, tu tem que comprar um. Isso eles estão corrigindo também. PlayStation 4 vai vir com headset. Só deixa eu perguntar. E você acha que o que vem com o Xbox é ok? Não, sem sacanagem. Se okay. Tipo, ele pelo menos funciona, mas barely. Ele funciona. Tipo... Ele nunca me decepcionou, cara. Eu uso ele pra mas todo jogo. O fato de que vem nele já demonstra, né, você com uma intenção do dono da plataforma de que você use pra socializar. Eu acho que é isso que ele tá falando. E outra coisa é o próprio sistema de entrar em jogo, de montar um jogo multiplayer, sabe? Isso é muito mais fácil no Xbox. No PlayStation é um saco tu entrar num jogo online com outra pessoa, sabe? É muito chato. Tudo, os menus, tudo, todo negócio de conectividade do PlayStation, de community building, né? De criar comunidade, é muito mais complicado, muito mais difícil no PlayStation 3. Eu acho que isso também eles estão mudando, sabe? Estão querendo direcionar mais para esse lado. Então eu acho que isso mostra que eles estão aprendendo com os erros, estão aprendendo com a maré, não estão querendo lutar contra. E aprendendo com o concorrente, que é bom, né? É um outro motivo de qualquer que concorrência é bom pra nós, que os produtos, no geral, vão ficar melhores. Eu tô feliz, cara. Eu tô empolgado também, esperando qual vai ser a resposta da Microsoft, né? Mas eu queria só comentar na sua observação que, tipo, concorrência mostrou duas coisas que eu acho muito ruins. Primeiro que, tu paga pelo serviço online. Você tem que pagar pelo serviço online, mesmo para serviços estúpidos tipo Netflix e outras coisas que você já tem em outros dispositivos que pode acessar a internet o tempo todo. Você tem que pagar isso no Xbox, e a Microsoft provou que tem gente que paga para isso. Que pode acontecer no PlayStation, eu acho que se acontecer, você achar que isso é bem ruim. E outra coisa é, se você quiser entrar no seu jogo, por favor, navegue através de todos esses negócios de advertisement até você chegar naquele cantinho ali, naquele ícone sinistro que lembra o jogo que você comprou, e talvez se você clicar ali vai mostrar o seu jogo, se não abrir uma propaganda. Entendeu? Eu acho que isso foi uma coisa que a Microsoft provou que o pessoal gosta, que eu acho que é terrível, principalmente pra eu acho que ninguém gosta, mas eles aceitam você. Talvez tenha gente que gosta, beleza. Mas então é só isso, né? Tipo, se pode ser que o PlayStation não leve nenhuma dessas lições, assim. Essas lições ao contrário. Pois é. Pelo menos ainda consigo ligar meu PS3 e com dois cliques ligar o jogo, né? Xbox, rapaz do céu. Uma coisa que me empolga também pro serviço online da Sony é o que eles já estão fazendo com o PlayStation Network, né? Dando uma caralhada de jogo foda de graça. Se tu assinar um serviço deles. Ah, com o PlayStation, sabe? Plus. PlayStation Plus, sabe? É um serviço pago, se tu quiser, né? Opcional. Que te dá jogo de graça, cara. Por que tu não faria isso, sabe? Se tu vê o valor dos jogos que eles te dão... E se te interessarem esses jogos... E se você já não tiver jogado esses jogos antes... Mas isso é inferior também ao valor que tu paga mesmo. Assim, né? Tem desconto em um monte de jogo... Vale muito a pena, cara, o PlayStation Plus, pra quem tem PlayStation 3, vale muito a pena. E isso me empolga também. Deles fazerem melhor ainda no PlayStation 4, né? Eu acho que minha opinião acaba sendo bem parecida com a de vocês. Eu acho que nos pontos do Rafa, só a segunda parte sobre a conectividade, eles prometeram, né, que estão aprendendo com os erros. Eles prometeram que vai ser melhor, mais fácil, mas até agora a gente não sabe como, o quanto melhor vai ser. Então, é preciso aguardar um pouco só para ver mais detalhe do quanto eles de fato aprenderam com os erros. Mas concordo, é positiva a direção para a qual eles estão indo. Eu, pessoalmente, assim, fiquei com mais vontade de comprar um PlayStation 4 do que antes, quando eu não sabia nada sobre ele, né? Mas agora que eles demonstraram essas tendências, né, que o Rafa e o Fernando comentaram, eu também fiquei um pouquinho com uma impressão um pouquinho mais positiva. E mais do que nunca curioso para saber o que a concorrência vai fazer. Então, é isso aí. Que vocês continuem participando com a gente aí. Hoje foi um episódio que a gente, né, usou bastante da interação com vocês, perguntas, assuntos que vocês sugeriram. Tá aí. Esse é o nosso podcast e só faltou fazer uma coisa hoje, que é brincar de pod quiz daqui a pouquinho. Tá na hora do pod quiz então, vocês estão prontos? Oh, yeah. Eu sempre pergunto isso, ninguém nunca responde. Pô, eu respondo. Pô, valeu, obrigado. Nossa, não é ninguém. Ninguém seco. É porque é babaquice minha perguntar, tão pronto. O Rafa nasceu pronto hoje, Guilherme. É. Ele nasceu pronto, né, Rafa? Fofo. Vamos lá então, hein? Eu que trouxe aqui o podcast de novo pra vocês tentarem adivinhar. Eu acho que esse tá fácil, mas vamos ver o quanto vocês estão ligados aí. Primeira dica, minha filha da puta, mas vamos lá. Eu sou um game lançado em 2009. Só isso. Pô, como é que eu vou saber, pô? Então, número 2. Eu lembro que jogos foram lançados ano passado. Seco falou Bioshock 2. Yeah. Mas não é. Não lembro jogos que foram lançados em 2009. Então vamos pra segunda. Tenho diferentes versões em plataformas da Sony, Nintendo, Microsoft e Apple. São diferentes versões, obviamente. Não sei. Número 3. Além dos modos single e multiplayer originais, eu tenho o modo Survival e vários minigames. Nada, hein? Número 4. Alguns nomes dos meus levels e demais conteúdos fazem referências a filmes, games e ícones pop. Essa frase é tão World of Warcraft que dá tão medo. Quer tentar? Pô, se o jogo saiu pro Wii, deve ter só uns 14, então deve ser mais fácil de a gente descobrir. Vocês estão demorando muito, vamos pra 5. É. Eu fui inspiração para um jogo de tabuleiro, uma carta de Magic the Gathering e até conteúdo dentro do World of Warcraft. Holy shit, qualquer coisa, inspiração pro World of Warcraft. Tá, parou, Super Monkey Ball, Blanco Blitz. Não é o Super Monkey Ball. Ok. Mas tem a The Super Simian Sphere no Mas no World of Warcraft. É igual você falou, tem tudo, pô. Pô. Parou. Ah. Minecraft. Não é Minecraft. Porra. É, Minecraft foi depois de 2009, não foi? Foi mais ou menos 2009. Foi mais ou menos então. Lá. É. Ó, então vamos pra 6, hein? Agora começa a ficar fácil. Meu nome teria sido Long of the Dead, em homenagem ao filme Dawn of the Dead, do George A. Romero. Mas foi modificado por medo de processo. Ah, parou. Sabia que você ia matar. Putz. Plants vs Zombies. Plants vs Zombies, é isso aí. Pô, Long of the Dead, né? Uh-huh. É isso aí, Seco. Não, Porque eu tava pensando assim, caralho, o jogo tem pra todas essas plataformas. É, cara, tem que ser bem ousado, né? Tipo, não vinha nada da cabeça, né, cara? É. Então, as outras duas dicas eram o seguinte: sou um dos maiores sucessos da história dos games casuais. E a última: tive que mudar parte do meu conteúdo em 2011 devido a um processo movido pelos herdeiros do Michael Jackson. Que era o zumbi que dançava, que nem Thriller, que eles tiveram que mudar. Ah, é. Hoje em dia você não pode mais nem fazer homenagem a ninguém, né? Que todo mundo te processa por qualquer coisa, né? Pois é. Legal, cara. Plants vs. Zombies, Seco matou. Foi boa, Guilherme. Essa referência do George Romero, eu sabia que você ia matar, cara. Que você adora esses filmes e Long of the Dead, porra. Eu não respondi antes porque eu tava rindo. Pois é, sabia que você foi ia gostar muito boa dessa. Essa, cara. Então, beleza. Fechamos por aqui o podcast de hoje. Obrigado a vocês pela participação, por estarem ouvindo. A gente volta semana que vem com mais um QuickQuest, na outra, com um podcast, como vocês já sabem. Mandem aí, né, suas perguntas, seus comentários no nosso site, no nosso e-mail, no nosso Twitter, que vocês já conhecem. Se não conhecer, é só entrar aí no www.thepodcast.com, clica ali em contato, você vai achar todas as informações, tá bom? Então, um abraço pra vocês, um abraço aí do Seco e do Rafa também, que eu sei que eles adoram todos vocês, e até semana que vem. Valeu.